Faz favor, vem esse moço aí, esse. Não, não. Aquele ali da segunda fila com cara de leitão assado. Eu sou eu. É o senhor, justamente. O senhor sabe, hein? Sim, senhor. É, pode subir, boa noite. Boa tarde. Boa tarde, a revoada da Mercê. O quê? O senhor também fala inglês, hein? Falo, sim, senhor. Muito bem. E como é que o senhor se chama? O meu nome? É. É Explodinácio Terebentino Moreira. Explodinácio, bonito. Sim, senhor. O senhor vai querer cantar alguma coisa? Não, senhor. Eu não tenho tempo porque eu ainda quero ir no cinema. Ah, bom, então pro senhor ir ao cinema é bom chegar cedo pra arranjar um lugar lá na frente, né? Não, tá, eu não faço questão de sentar lá na frente, não. A fita que eu vou ver é uma fita engraçada. Mas o que tem isso? Quando eu vou ver fita engraçada, eu só sento lá na última fila, no último lugar. Último lugar? Mas por quê? Todo mundo não diz aí quem ri melhor, quem ri por último. Então, eu não sou bobo, eu vou pra lá, profinha. Você tá me achando com cara de bobo? Bom, isso é verdade, é. O senhor sabe o que é oásis? Oásis? É. Oásis tá errado. Tá errado por quê? Que o certo deve ser os ases. E não oásis. Desse jeito, o substantivo não concordeja com o advérbio pleonasmático. Não é? Asmático o quê, rapaz? Quer dizer, então, que você não conhece um oásis? Eu conheço os quatro oásis. Os oásis de paus, o oásis de ouro, o oásis de cópias, o oásis de espaldas. Ah, mas tem muitos outros. Tem, é? Tem. Tem o as de ser ignorante a vida inteira. É? Sim. Tem o asneira na tua boca é mato. Viu? É. Tem, sim. Mas esse que o senhor falar aí, o que é que é? Escuta uma coisa, meu amigo. O senhor nunca ouviu falar no deserto de Sarará? Deserto, já escutei, senhor. Então, o deserto sim. É uma estrada toda de areia, né? Areia e cimento armado. É? É. Você anda mais de 5 minutos só no meio de areia. Sol quente, terrível. Ih. E o quê, rapaz? Eu tô ficando cansado. Por quê? O senhor disse aí que eu tô andando nesse lugar? Não, é faz de conta. Ah, bom, sim. Mas de repente você sim. Avista um matinho lá adiante. Graças a Deus, eu já tava passando mal com esse calor. Aí, quando você chega lá, encontra uma plantação de mandioca, batata doce, uns pezinhos de alface pra você deitar embaixo. É. Pé de alface no deserto? É, pra amarrar o cavalo, pra você deitar embaixo. Bom, mas, meu amigo, isso aqui é um oásis, que se chama oásis, viu? Sim, senhor. Bom, agora o senhor perdeu estupidamente o prêmio. Eu, é? É, mas não faz mal. Eu procuro ele depois do programa. Não, esse prêmio sim. Vai ficar acamelado pra próxima semana, viu? Sim, senhor. Fica camelado, né? Sim, senhor. E na próxima semana o senhor volta aqui e o senhor pode até ganhar 2 vezes. 2 vezes? É. Quer dizer pode. Que eu posso ganhar e arreganhar. Perfeitamente. Ganha e arreganha. Ganha 2 vezes. Sim, né? Senhor. Então, boa noite, hein? Muito boa noite, muito boa tarde. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Dia, hein?